Ei, Patrick! Corra! Está começando o Decadentes! Eu e o Lula Molusco já estamos assistindo! Salve, salve, coelhada! Decadente 69 no ar para falar do primeiro jogo da semifinal em cima dos menininha e foi, sem sombra de dúvida, o melhor jogo que o América já fez esse ano. Pouco por incompetência de alguns, não saímos com a vitória, mas ainda assim um jogo que deu para dar uma animada, deu para alegrar o torcedor americano e fazê-lo confiar um pouquinho mais com a possibilidade de chegar à final e conquistar o bi. Tudo bem, seu Corneta? Tá tudo bem aí com o senhor? Eu posso falar ou vou ser chutado? Eu tô até com medo de participar hoje. Boa noite, coelhada. A coisa aqui tá tensa, tá só DR aqui fora, seu Cláudio, fica quieto, não fala nada não. É só o senhor não fazer barulho extra-campo, que aí não tem problema. Seu déspota. Ramon Gregório, boa noite. Boa noite, amiguinhos. Tudo bem? Ô, Henrique. Oi. Você tinha dito no início que foi a melhor partida do América no ano. Eu acho que foi a melhor partida do América depois do título do Mineiro, cara. Depois do título mineiro? Possivelmente, possivelmente. Possivelmente, né? Ontem jogou muito, ontem. Tentando lembrar de alguma outra aqui, realmente não tô lembrando, não. Acho que é isso mesmo, acho que você tem razão. Seu Sérgio Tavares. Jogou muito. Tudo bem com o senhor? Boa noite, beleza. Um pouquinho rouco só, mas tudo bem. Normal, rouco. Depois do jogo é normal. É, normal. Ah, falando disso aí, de ser o melhor jogo e tal, eu ouvi tanta gente falando isso que eu comecei a contar. Deu quase 20 pessoas que passando ali na resenha perto de mim e tal, falou, pô, esse foi o melhor jogo da América do ano. E tal. Acho que é meio que unanimidade isso aí. O senhor está dizendo que 20 pessoas caracterizam unanimidade dentro da América? Não, eu estou querendo dizer que dentro do meu universo de resenha ali, todos que comentaram sobre isso, comentaram que foi o melhor jogo. Tá certo. O seu Alisson Fernandes está chegando aí daqui a pouco. E a nossa convidada da noite, senhorita Anne, da Batom Verde. Tudo bem, Anne? Para. Tudo bem, rapazes. Sua primeira participação no Decadentes? Primeira participação com vocês, né? Já fui comentar. É verdade. No comentários. Bate-papo. Nos comentários você está sempre presente. Hoje está aqui ao vivo eu com e a gente. Até. Viu, gente? Pode vir aqui comentar, participar ao vivo, que ninguém morde, não. Seu Alisson Fernandes conseguiu entrar? Consegui, não sei se o som vai estar saindo. Cara, hoje eu diria que o nosso espectador pode aguardar o pior. Porque o que podia dar de errado antes do programa começar, deu. A internet caiu, meu computador deu problema, tô no backup aqui. O que podia dar errado, deu errado. Então, se for reflexo do bom jogo do América ontem, eu espero que o programa Decadente sempre tenha problemas antes de... muito bem. O Alisson, tava dizendo que era o melhor... Que era a melhor apresentação do América esse ano. Você concorda? Concordo, pelo bom jogo e pela concorrência também, porque os outros jogos não vinham sendo muito bons, mas foi ontem, deu para ter uma esperança boa aí para a Série B. Eu também gostei bastante. Para quem não viu o jogo e não viu melhores momentos, ou seja, ninguém, o América começou abafando o Cruzeiro, foi para cima, teve maior posse de bola naqueles primeiros minutos de jogo. No primeiro tempo, perdeu algumas chances incríveis, né? Menino Soneca, menino Vagalume, perdeu um gol na cara. O Blanco também, infelizmente, perdeu um gol não tão na cara quanto o do Renan, mas uma bola em que ele poderia ter dado uma arrematada um pouquinho melhor, embora ele tenha sido desequilibrado pelo seu marcador. E o gol só foi sair mesmo nos pés do monstro Messias, aos 30 do segundo tempo, 30 não, 15, aos 15 do segundo tempo, mas 7 minutos depois o América foi e tomou um empate, tirou uma bola em que todo mundo resolveu assistir o jogo de dentro de campo, ninguém marcou, e aí quem foi que fez o gol lá, Wallace? Foi o Thiago Neves. Thiago Neves estava sozinho ali na marca do pênalti, só teve o trabalho de encostar para dentro. O senhor quer fazer algum comentário aí por esse tipo de partida, Wallace? Do início ou já desse segundo tempo? Não, podemos falar do início, eu só fiz um apanhado de geral, mas vamos começar do detalhamento de início em início. Só antes da gente começar, um negócio que eu acabei de lembrar aqui, tem uma enquete aí no programa, aí no YouTube, tá rolando a enquete. Pra quem tá ouvindo ao vivo, tem uma enquete rolando. Nós tivemos a chamada de mais uma celebridade que escuta Decadentes, o senhor Bob. Senhor Bob, Bob Faria? Não, Bob Esponja, o maior dos Bobs, fez o chamado hoje para esse excelentíssimo programa. E aí ficou a dúvida no ar, quem que é esse grande dublador de Bob Esponja está aqui entre nós? Será a Anne? Não, a Anne não é. Mas os outros cinco patetas aí, não pode, só porque não, só cabia cinco opções. A enquete, então não botei seu nome. Mas dos cinco patetas, qualquer um deles pode ser. Então quem seria Bob Esponja? Deu seu palpite e Bob Esponja não só fez a chamada, também entregará a mensagem edificante no final do dia, no final da noite. Mas enfim, a enquete está aí naqueles cards do YouTube, como foi da vez passada. Você olha aí no canto superior direito, deve ter um uizinho aí dentro da bolinha. Clica aí que aparece a enquete. Vai lá, Vars. O América já começou mostrando ao que veio, né? Não, o que a gente viu nos últimos jogos. O América não entrou recuado, entrou já medindo forças com o Cruzeiro. Cruzeiro talvez tenha até se assustado um pouco com isso. Talvez o Mano não esperava isso do América. Mas entramos enfrentando, entramos, mesmo com o Cruzeiro vindo de uma vitória contra o São Paulo lá no Morumbi, o América entrou mostrando interesse pelo jogo, interesse em propor o jogo. E já no primeiro tempo, ali na metade do primeiro tempo, o América começou a dominar as ações. E o Cruzeiro percebeu isso, tanto que o Mano tomou atitudes defensivas, ele mexeu para já ir no intervalo, né, mexeu buscando recompor ali. O Hernandes, que partida do Hernandes, a gente que critica tanto o Hernandes aqui, ele dominou ali pela lateral esquerda e fez o Mike do Cruzeiro. E ele fez o Mike do Cruzeiro passar por maus momentos na partida, tanto que no intervalo o Mano Menezes sacou o Mike, colocou ali o Hudson para fazer a lateral direita. E o América, desde então, com um domínio maior, aproveitando melhor as possibilidades, avançando suas linhas, finalizando mais que o Cruzeiro. O Cruzeiro, ao longo da partida, que eu me lembro, uma finalização de fora da área do Thiago Neves e a finalização do gol, que foi uma desatenção total. No mais, o Cruzeiro não teve muitas chances na partida. Já o América, no primeiro tempo, você citou bem aí, o gol perdido pelo Renan Oliveira, inacreditável. A jogada muito bacana, porque acaba que o que ficou pra gente foi o lance perdido, mas foi uma triangulação entre o Blanco, o Hugo Almeida, voltou pro Blanco, que, se não me engano, de primeira, deu um toquinho pra dentro da área pro Renan já sair na cara do goleiro. O Renan saiu, não teve tranquilidade, pegou por baixo da bola, mandou lá em cima. O Blanco também, numa oportunidade, e aí vale também ressaltar o mérito do Renan Oliveira nessa segunda jogada, porque foi o Renan que foi lá batalhar na ponta esquerda para conseguir recuperar a bola, mandou para a área e a bola sobrou para o Blanco. O Blanco também tinha um gol aberto, apesar do goleiro do Cruzeiro ter fechado bem o ângulo, mas tinha o gol aberto para finalizar e o Blanco mandou no meio do gol. Foi uma boa defesa do goleiro, porque estava perto, mas também não foi longe dele. Mas acho que aí mais falha do Blanco do que mérito do goleiro. E para o segundo tempo, para quem pensou que o América tinha acabado o gás ali no primeiro e que no segundo o Cruzeiro ia conseguir reverter, não. O América continuou ditando as chances do jogo, sendo dono da partida, até que sai o gol lá na do Messias. Depois desse gol, o América até que... Eu não senti o América recuando, não. É natural, gente, que o Cruzeiro, depois de sofrer um gol, buscar um fôlego. E o América também vai tentar se recompor ali para segurar. Não conseguiu. Uma falha para mim... Para mim, a falha mais gritante naquela jogada é do Alex Silva, que ficou olhando a bola e esqueceu do jogador passando pelas costas. Alguém lançou ele por cima e ele chegou em condição de cruzar. Cruzou e aí, para mim, no miolo de zaga ali, faltou o Rafael Lima desconfiar um pouco mais da jogada. Ele estava ali correndo em direção e aí deu uma afrouxada no passo, a bola acabou passando na frente dele e sobrou para o Thiago Neves. E aí, desde o gol do Cruzeiro, aí eu achei que o América não acaba que sofreu uma queda. O América sentiu um pouco o gol. É, mas no final de tudo, achei a partida muito boa, muito boa. Não esperava por isso. Acredito que o Mano Menezes e o próprio Cruzeiro também não esperavam por isso, para o América tão bem. E, na minha visão, o América sai sem a vantagem de placar para a decisão lá no Mineirão. Mas talvez psicologicamente o América saia mais fortalecido dessa partida do que o Cruzeiro, porque a gente esperava um Cruzeiro muito melhor do que realmente foi, e o Cruzeiro não esperava o América tão bem quanto foi. Então o placar psicológico para a segunda partida talvez os favoreça. Henrique? Eu tô aqui, meu filho. Meu comentário de peso ter sono? Não. É que entrou uma voz do além aí, mas vamos lá. Corneta, quem descartou? O Léo tá com 70 centímetros e tá com 2 meses de idade. Fiz a mesma agora. Calma. Fala mais devagar e com a boca mais longe do microfone, senão ninguém te entende. Eu acabei de ficar sabendo que o Léo está com 70 centímetros e 2 meses de idade. O Léo está com 70 centímetros e 2 meses de idade? Do tamanho da lombriga do Leandro, do Renan Oliveira, basicamente. Muito. Sobre o jogo, o senhor quer fazer algum comentário? Bom, jogamos muito bem. Infelizmente, tomamos aquele golzinho do Thiago Neves, né? Mas eu acho que dá pra passar pra as meninas no domingo, viu? Apesar do horáriozinho cretino, ordinário que nos colocaram, né? Mas é fazer o quê, né? É, jogo no Mineirão, pra quem ainda não ouviu, o jogo de volta tá marcado pro Mineirão no domingo que vem, às 18 horas. Exatamente isso que você ouviu. Pra que isso? Pra que o Hugo, que vai fazer 3 gols, não tenha chance de pedir música no Fantástico. Eu quero o Rubens, cara. Um subterfúgio da Federação Mineira pra tirar do Hugo a chance de pedir aí sua musiquinha pelos 3 gols no Fantástico. Se pá, ele entra ao vivo, hein? Olha aí. Muito bem, mas o jogo vai ser então às 18 horas do domingo. O América já soltou aqui no Twitter, se eu não estou enganado, os ingressos já começam a ser vendidos amanhã. Sim, e com valor indecente, viu? Tá baratinho, tá no preço, não é baratinho, mas tá num preço honesto, R$30 a inteira, R$15 a meia. A torcida americana precisa se fazer presente, precisa ir ao jogo, temos que apoiar esse time, porque no final das contas, gente, vai ser uma delícia ganhar do Cruzeiro lá dentro. E jogar a final com o RT vai ser difícil, o time do RT tá arrumadinho, viu, gente? A cachorrada lá se fudeu também, né? Desculpe, senhorita. Mas a cachorrada, tô achando que é passear, e levou na bundinha, sem KY, cara. A RT realmente mostrou que tá com qualidade para fazer essa final com a América. Quem sabe? É difícil, é claro que o América vai entrar como favorito contra o RT, mas pode ser que apareça aí, depois de muito tempo, um campeão do interior. É, porque ficou o time do interior numa semifinal, né? Vespasiano e Patos, né? E Belo Horizonte na outra, né? Exato. Então, vamos vendo que vai dar essa bagaça. Muito bem. Vamos deixar o Ramon falar agora, porque o Ramon tá calado tem muito tempo, ele deve estar coçando ali. Vai, Ramon. Então, não, ontem eu gostei do time, cara. Marcou o Cruzeiro no campo deles, jogou com mais determinação. Faltou a questão da finalização, né? Tiveram oportunidades, mas na hora H pecou. Mas eu gostei muito do time, cara. Eu nem acho que o gol do Cruzeiro tenha sido um vacilo do América, não. Os caras fizeram uma boa jogada, talvez a única boa jogada deles no jogo. Mas eu gostei muito do time, cara. Até o Felipe Amorim teve regular ontem, cara. Não foi uma das piores partidas dele, não. Eu acho que o time foi bem, cara. Agora, o Blanco é um ótimo jogador, né, cara? Teve não só aquele lance da jogada do Renan Votril, mas teve também aquela cabeceada já no finalzinho. Só um minutinho, vamos marcar isso aqui. Renan Votril. Pode continuar. É porque ele tá sempre com sono, cara. Aí teve aquela cabeceada dele no finalzinho que o goleiro do Cruzeiro te tirou. Mas eu gostei muito, cara. Eu nem acho que o time tenha recuado demais, entendeu? Eu acho que foi uma questão do jogo mesmo. Igual você falou aí, o Cruzeiro teve uma hora que teve que sair pro jogo. Na hora que tomou o gol, e foi pra cima. Eu acho que o Alisson disse, né? Eu acho que não teve essa questão da América ter recuado, não. Enfim, Tamo no jogo, cara. Pra quem achava que o América, né, não ia aguentar o Cruzeiro, que é o bambambam no momento, o América tá aí, bicho. Tamo vivo. Muito bem. Pra quem chegou agora, tá rolando a enquete aí no YouTube, clicando no canto superior direito, a bolinha branca com o um i aí, pra ver o que, que é o Decadente Esponja. Parcial até o momento, tá o Corneta com ampla vantagem, o Sérgio vem em segundo, o Ramon também foi votado. Eu e o Alisson parece que não acreditam em nós, Alisson. Nós não somos o Bob Esponja. Pois é. Sinal de que me falaram que o pessoal achou que você ia ser mais cara de Patrick. Sinal de que o povo... Sinal de que o povo sabe quem é sério nesse programa. Seu Sérgio Tavares. Concordo com tudo que todo mundo já falou aí do jogo. Chama atenção só para a marcação de pressão. Foi sensacional ver o América jogando, marcando sob pressão com as linhas compactas. Em todas as bolas, tinha um cara que ia em cima e o outro na sobra. Até por isso, eu acho natural, no segundo tempo, a gente ter dado aquela cansada mesmo, porque é difícil jogar os 90 minutos com essa pressão toda. E o América jogou o primeiro tempo, foi impecável, na minha opinião. A gente tinha o João Ricardo no gol e 10 blancos na linha. Todo mundo correndo, marcando. E foi por isso que o Cruzeiro não jogou. O América simplesmente não deixou o Cruzeiro jogar no primeiro tempo. No segundo tempo, com um lance, eles jogaram e fizeram um gol e tal, e aí isso foi ruim. O resultado da partida, eu acho que foi uma bosta. Sim. Mas o jogo me deu um alento para, ó, aquilo que eu tô falando. Esse era o primeiro jogo do América no ano, né? Até então era pré-temporada. Começamos bem. Primeiro jogo nós jogamos muito bem. Vamos ver como é que vai daí. Ô, Sérgio, eu nem acho que o resultado tenha sido tão ruim assim também não, cara. Porque tá em aberto, bicho. Eu sei que tá aberto, mas... A gente precisava jogar a pressão pro lado de lá. A pressão ainda não tá lá. O empate é deles, entendeu? Então, mas enfim, espero que se a gente jogar assim de novo, mesmo que a gente seja eliminado pelo Cruzeiro, eu já tô feliz, cara. Porque aí eu tô vendo o time ataque de pressão, Sérgio. Eu também acho, cara. O Cruzeiro não vai pra final há 2 anos. O Cruzeiro tá. Se não for pra essa final esse ano de novo, vai dar mole. Vamos despedir até o faxineiro lá, cara. O trem tá ruim lá também, nessa coisa toda, não. Sim, sim. Não, o América, final do estadual é o fim, cara. O América já se mostrou maior. Vamos deixar nosso convidado agora dar sua opinião sobre o jogo. Como é que você viu o jogo, Anny? O que você achou? Eu soube que o começo do jogo pra você não foi bom, né? Ah, não vamos falar sobre isso, então tá bom. Não, porque os cornetas aí, né? Já colocaram a culpa nisso que aconteceu. Uai mesmo? Tem corneta até nisso, pra você ter uma ideia. Ah, não. Tem corneta até nisso. Gente, mas que culpa que você vai ter de atleticano infiltrado lá no meio da torcida? Pois é. O povo tá então sozinho. Tá. Então vamos falar de coisa boa. Como é que foi o jogo? Eu gostei muito do jogo do América. Atacando, aposto sangue. Eu acho que falta um carinho só. Já adiantava bastante. Mas eu acho que a gente devia ter ganhado, sim, que pela vantagem. E também agora o Cruzeiro vai vir matando. Eu não sei se eles conseguem, não. Eles têm um jogo no meio. Mudaram o horário por causa disso. Eu tava com medo de colocar o jogo no sábado e colocar mais cedo, eles estão afixados. Então, eles estão com idade mais cedo. O medinho tá tendo, é verdade. Eu também acho que tá tendo medinho. No próximo jogo, se o América não abrir o olho e acertar a bola, gol. Acho que eles vão tentar, vir mais. O que você ia falar? Te questionaram? Me questionaram se o gol... Eu acho que zero. Mas eu tava vendo, cara. Eu não lembro dos caras caírem de longe. Mas na hora do lance lá, tinha 3 caras. Entre eles, nenhum 3. O pessoal reclama que talvez a falta seria batida um pouco à frente, né, de onde aconteceu, não é isso? O Anderson falou isso. Vocês veem legitimidade nessa corneta? Não, também não. O lance teve foi muito... coisa de 2 metros, 3 metros, não foi lá também. Não, e teve desdobramento depois, teve troca de passes depois, então a jogada não foi direto. Inclusive, ontem foi uma das melhores arbitragens que eu vi nos últimos tempos da Federação Mineira contra em jogos da América, cara, contra o Atlético Cruzeiro. O seu mesmo amigo Benevenuto lá, que apitou no ano passado, né? Aliás, eu queria chamar atenção para uma coisa aqui. Chama atenção para uma coisa. O suposto pênalti em cima do Arrascaeta no começo do primeiro tempo. O que vocês acharam? Não foi pênalti. Eu acho que não, mas... é até um bom lance pra gente discutir, porque a gente tem muito aquela síndrome de achar que a gente sempre é roubado e contra Atlético e Cruzeiro e tal. Aquele é um lance também que, se o juiz tivesse apitado o pênalti, não ia dar demais pra gente reclamar, não. Porque o Rafael Lima coloca o braço, dá uma forçada, acho que não o suficiente pro pênalti. Pois mas é, que ele fez ali uma carga, ele fez. Mas eu acho que foi mais questão de jogo mesmo, contato de jogo, porque logo depois que ele tira o braço, é que o Arrascaeta vai se jogar, cara. Então, o problema desse tipo de lance é porque a definição de foi ou não foi pênalti fica na pressão, na carga que foi colocada pelo zagueiro. Se a carga dele foi um pouquinho a mais a ponto de deslocar, pênalti. Se não foi o suficiente, não foi. Por mais que a gente analise as imagens, sem ter uma placa de pressão para fazer a medição, um acelerômetro para checar se foi ou não foi, é muito difícil marcar. É o tipo de lance que, se o juiz não marcar, não está errado. E é o tipo de lance que, se o juiz marcar, também não está errado. Então, eu, na hora que eu vi o lance, que eu vi os replays, eu fiquei meio assim. Fiquei menos preocupado e não diria. Eu até falei que eu talvez marcasse, falando do calor do momento, que eu só fui ter a percepção de que não foi pênalti no replay em câmera lenta. E aí que eu vi esse lance que o Ramon falou, de que o Arrascaeta, após a carga do Rafael Lima, ele ainda está equilibrado, o Rafael não está mais encostando nele. Você vê claramente que ele tem o equilíbrio. Aí depois ele cai, uma ação retardada, reescrevendo as leis da física, ele sente o vetor depois do contato. Então, por isso, que eu diria que não foi. Mas no momento em si, na hora que eu vi o primeiro lance, falei, putz, isso é pena. Você ia falar, Sérgio? Eu acho o seguinte, para mim não foi pênalti, futebol é esporte de contato, ele coloca a mão lá, mas não o suficiente para derrubar, não preciso de placa de pressão indicando, eu vejo que não foi, e acho que esse lance foi exatamente igual ao lance do jogo América e Cruzeiro na primeira fase. Ah, não, eu já acho que é diferente. Não. Fez uma carga ali que não foi suficiente. Não, no segundo o pé também meio que baixo. Não, não, esse não. Sérgio Exton salveando o Rose. Eu acho que é uma coisa diferente aí, cara. Eu acho que foram jogadas diferentes, cara. No jogo, no primeiro, teve um pezinho por baixo e tal. Teve o pezinho, teve outras coisas no lance. Mas enfim, vamos lá. Uma rodada rápida. Então, o Sérgio já falou que não, eu acho que não, o Ramon acho que não. O Alisson, pra você foi ou não? Pra mim não foi, mas eu... Mais uma vez, vou salientar, vou elogiar o juiz por não ter dado, porque era um pênalti que, no calor do momento ali, seria normal se ele desse. Dá pra marcar. Corneta, foi pênalti ou não foi? Foi não. E o Alisson, pra você ter ideia, a Itatiaia deu o melhor em campo o árbitro ontem. Muito bem. Anne, foi pênalti ou não foi? Também vota não. Então, por unanimidade, esta mesa, que é melhor do que a Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, definiu que o árbitro foi bem, não marcando corretamente aquilo que... E eu gostaria muito de ter sido pênalti, viu? Como? Eu gostaria de que tivesse sido muito pênalti, eles não ter dado e ter roubado pra gente. Adoraria, mas não foi. Muito bem. Eu tô vendo que tem comentário a rodo aqui, mas antes da gente chegar nos comentários, eu só queria pegar um negócio da fala da Anne, que eu queria ver qual que foi a percepção de vocês. A Anne falou que nós tivemos mais posse de bola. Todo mundo teve essa percepção? Sim. Eu ouvi, se não me engano, em Itatiaia, que o Cruzeiro teve 51, América 49, não? Eu vi, se eu não vi errado no Footstats, eu mandei ontem no Footstats, mandou, você ia falar agora, acho que lá tá... Foi pau a pau. Eu tô perguntando, agora que eu tô lembrando, eu tô perguntando pra vocês, mas eu mandei os dados ontem. Eu mandei exatamente por isso. Eu tive essa mesma percepção de que... mas os que eu mandei não tinha posse não, viu, Ramon? Foi? Eu comi, eu cortei na parte que tinha posse de bola, então não foi. Foi só chute, sim. É por essas e outras que o Sérgio é a nossa pessoa para esse tipo de estatística. Porque ele faz isso, ele faz isso de uma forma muito melhor. Eu só fiz porque ele tava lá tomando o licor de figo dele. Ele tem esse problema. Ontem tinha um licor de banana sensacional. Ontem foi banana, pois é. Mas ó, deixa eu voltar. A Itatiaia falou com 51% Cruzeiro, 49% com América. O que eu vi no Footstats ontem, que eu me lembro, era 43% pra gente, 57% pro Cruzeiro. O que me surpreendeu, porque eu também tive essa impressão clara de que a gente teve muito mais posse. Mas de repente, Henrique, a sensação que a gente teve mais posse de bola é que a gente tava mais no ataque, Cruzeiro mais na defesa. Então, de repente, a gente tava mais agudo, você dá a sensação de que a gente tá com mais posse de bola. Não é isso, não? Entendo o que você tá falando, mas não foi isso. Porque a gente tocou muita bola, a gente não tava dando chutão pra frente. Quem tava dando chutão pra frente ontem era o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Não era a gente mantinha a bola, ficava tocando a bola lá atrás, lindamente fazendo o jogador de bobo, até encontrar o momento da saída correta. Sabe o que pode ter acontecido? O Cruzeiro, ele ficou rodando a bola, entendeu? O América ia direto pro ataque, ele fazia ligação. Então, o América foi mais objetivo que o Cruzeiro. Talvez... Aí que tá, é engraçado que se você olha o Footstats, ele não dá só o total, ele dá também aquele gráfico, né? E você vê que o gráfico, ele vai cruzando, ele vai se invertendo. Uma hora o América, uma hora o Cruzeiro. Durante todo o jogo, houve essa inversão. Os dados dele são mostrados, essa curva é formada a cada 5 minutos de jogo. Mas aí eu fiquei com a mesma percepção da Anne, de que nós teríamos tido mais posse de bola. E quando eu vi o dado concreto ali, me rendeu muito. Aliás, foi o dado que mais me rendeu ontem, foi este posse de bola. O resto estava de acordo com o que eu tinha imaginado. Seu Alisson. Eu tô com o Footstats aberto aqui agora. 51 a 49 realmente pro Cruzeiro. Finalizações. Então... Finalizamos 4 certas, 2 erradas. Finalizamos 10... finalizamos 4, Cruzeiro finalizou 2. Finalizamos 10 erradas, Cruzeiro finalizou 3 erradas. Aqui, número mudou de passes... então em relação ao que eu mandei pra vocês ontem. Ô Alisson. Oi. Tem sorte que é americano, que se fosse o Cruzeirense falando, eu tô com o Footstats aberto, acho que ficaria piado, cara. Número de passes, Cruzeiro 375 passes corretos, América 330. O número de passes errados do Cruzeiro também é um pouco maior, 49 a 36. Cruzamentos, aí aqui começam estatísticas que demonstram um pouco mais a superioridade. O Cruzeiro fez 1 cruzamento no jogo, a América 6. Isso, cruzamentos certos. Cruzamentos errados, o Cruzeiro cruzou 8, a América 15. Isso demonstra um volume maior no ataque, apesar da menor posse de bola. Desarmes, o América desarmou 15 vezes, o Cruzeiro desarmou 14. Lançamentos, Cruzeiro lançou 10 bolas, o América 13. Faltas, Cruzeiro cometeu 11, nós 18. Escanteios, eles tiveram apenas 1, o América 4 escanteios, de um deles até saiu no nosso gol. Cartões amarelos, 2 pra gente, nenhum pra eles, e o resto tudo zerado. Cartãozinho eles até mereciam, aliás, perdemos o Rafael Lima num desses cartões aí. Como é que estão Rafael Lima não, Hernandes. Hernandes. Certeza? Sim. Certeza. Então tá. Como é que tá de comentário aí? Aquele lance lá do Renan, que ele pegou a bola do Mike ali de fundo, a bola perdida, foi o lançamento do Rafael Lima lá do campo de defesa do América, cara. Lembra disso? Sim. Do lançamento bacana. O América não deu chutão ontem, ele de fato não fez deu, não deu lançamentos. Exato. Mas vamos lá, o Alisson, como é que tá a voz do povo? Voz do povo. Muitos comentários aqui, vou tentar passar rapidinho. O Thales Costa manda que o Renan Oliveira, que ele nunca criticou. O Adolfo Parenzi fala aqui sobre Menino Vagalume, né? Que seria o apelido aí do Renan Oliveira. Renan. E o Adolfo manda também o palpite dele aqui para a voz do Bob Esponja. Segundo ele, é o Sérgio Tavares. Será? O Thales Maciel manda que o problema do ano passado persiste. Não temos um finalizador de qualidade. E isso fica mais evidente nos grandes jogos. É o que a Anne falou aí, né? Daqui a pouco a gente pode até conversar sobre isso, que eu também quero falar sobre o Hugo Almeida. Também quero. Ele disse que achou o Anderson, escalou mal e mexeu pior ainda. Felipe Amorim não podia ser titular, na opinião dele, que era jogo pro Mike. No lugar do Magrão, ele entraria com o Christian. E no lugar do Amorim, ele entraria com o Mike ou o Marion. Querem falar de escalação? Ah, cara, eu acho que o Guerreiro jogou muito ontem, cara. Sim. Guerreiro não, né? Guerreiro não. Magrão. Magrão. Jogou também, acho que o Magrão jogou muito. Jogou muito ontem, cara. Eu fiquei contente com a escalação no início, com exceção do Felipe Amorim, mas eu tava curioso pra ver uma partida. Eu tava curioso pra ver o Renan junto com o Magrão, cara, porque o Renan tava antes com 3 volantes atrás ali, fica talvez complicado. Com o Magrão pra dividir um pouco mais as ações, eu fiquei curioso pra ver como seria o comportamento do Renan. E qual que foi o resultado da sua curiosidade? Então, até ele perder aquele gol, foi patético, inclusive por ter perdido o gol. Depois eu achei que ele deu uma acordada. Eu achei que foi das melhores partidas depois que ele perdeu o gol. Depois ele correu, deu cartão. sozinho, até tomou um cartão. Então, assim, de tudo, a escalação, eu achei que eu faria talvez a mesma escalação, com exceção do Felipe Amorim. Ali eu entraria ou com o Mike ou com o Marion. Mas eu gostei, e eu vi muita gente reclamando por ter tirado o Christian. Christian é um bom jogador, é um cara que parece ter futuro, mas que fez 2 ou 3 bons jogos contra time do interior. Ainda é muito novo. Para esse jogo contra Cruzeiro em semifinal, eu não achei ruim ter sacado o Christian para colocar o Magrão. É um jogador mais experimentado, mais acostumado com esse tipo de jogo. E fez mais cascudo, né? E fez com que o time fosse mais ofensivo, porque ele botou o Renan e o Magrão ali de criação e só o Juninho, né? E o Blanco de volantes. Ele deixou o time mais pra frente. Então, eu acho que aconteceu? O Magrão também, ele ficou mais na cobertura. Ele correu o jogo todo, cara. Ele atacava, eu acho que ele deu até mais liberdade pro Blanco, cara. Pro Blanco, pega as principais jogadas do América, quem tava lá era ele. Sim, sim. Agora, aquela tabela, né, Dudu? É porque o Blanco já vem fazendo isso. Com o Christian mesmo, ele já vinha fazendo isso, né? Eu acho que com o Magrão, um cara mais forte, um cara que tem mais porte físico, eu acho que dá até, você libera até mais o... Ele é um cara que pode chegar ali e fechar no meio. Você consegue liberar mais o Blanco, que tem um toque melhor, mais refinado. Sim. E aí são dois jogadores que são surpresa. Pra zaga adversária é difícil marcar, porque você tem os atacantes, você se preocupa com eles. Aí vem um Blanco lá de trás que pode fazer uma jogada, vem um Magrão que pode fazer uma jogada, fica difícil pra zaga adversária. Agora, sobre mexida durante o jogo, aí eu concordo um pouco com as críticas. Eu achei a mexida de colocar o Alex Silva no lugar do Amorim, não pela saída do Amorim. O Amorim, de fato, não estava jogando bem. Tirar o Amorim do jogo não é um problema. Mas ter colocado o Alex Silva ali, eu achei meio forçação de barra. Por quê? O Auro custou acertar um jogo em que ele estava marcando bem e apoiando bem. O Auro estava jogando bem. Aí mexe no posicionamento dele durante a partida, achei desnecessário, de repente deixar o Auro ali que estava funcionando bem e colocar o Marion ou o Mike, achei que inventou. O Marion nem tava no banco, tava. Quem? O Marion tava no banco? Confira. Não sei, não reparei. Eu acho que não tava, não. Conferem pra mim. Eu acho que o Anderson curte muito o Marion, não. Tava sim. Tava. Eu concordo com vocês com relação à escalação. O Renan, eu não queria ver ele com o Magrão, não. Queria seguir o caminho dele. Eu acho que as críticas pela falta do Christian, mesmo as que eu me lembro, eram mais por não ter entrado com o Christian e ter dado mais uma chance ao Renan do que necessariamente o Magrão. Mas aí eu concordo que a escolha entre Renan e Christian, no momento, ainda é o Renan. Contudo, eu entraria com o Mike no lugar do Renan, entraria com mais alguém ali no lugar do Amorim. Tentando pensar aqui agora, mas não, eu não vi essa melhora do Renan que vocês viram depois ele perdeu o gol. Eu diria que foi o melhor jogo do Renan Oliveira. O que não é lá muita coisa, né? Igual falaram ele, foi o melhor jogo do Felipe Amorim. Também não é grande bosta. Amor ruim, senhor. Muito bem, o que mais aí, mano? Tem que perguntar a Anne, velho. A Anne, com quem que você entraria? O que você achou do ataque? Ai, não come. Eu também não, mano. Então, questão de nome, péssimo. Principalmente o centro ático ainda, tem não? Principalmente o Sérgio, que chega lá com o chá de bisco que ele toma antes, entendeu? Chá de bisco? O Sérgio, sim. O cara marcou comigo. O Sérgio viu até. O cara marcou comigo 3 horas, eu vi ele no intervalo do jogo. Como é que você entrou, né? Eu falei, não, eu entrei, eu tô aqui. Entrei, não. Eu tô aqui, cara. Tira. Muito bem. Chá de bisco é bom, viu? Que mais, tu Marcos Graça manda aqui que ele concorda com o Thales, mas que a pior foi a entrada do Alex Silva no lugar do Amorim. E aí ele chamou o Anderson de professor Pardal. Adolfo manda aqui, ele pergunta se o melhor é chamar de Menino Vagalume ou de Renan Votril. Eu prefiro Renan Votril. Renan Votril foi muito bom. João Pedro Manhani, Alex Silva tomou 2 bolas nas costas em menos de... Em menos de 10 minutos. Uma dela saiu um gol. Ele é colega de quadro do Richardson, gente. Explica muita coisa. Até o manda um boa noite e agradece aqui por ter a Anne aqui hoje. Presença feminina. Adolfo, Sérgio, foi sensacional ver o América jogando para ganhar. O que há muito não se via. É isso aí. O Adolfo só manda recado pro Sérgio. É impressionante. É um caso de amor nisso. Pera aí. Tem a música do Love Story aí? Tem uma trilha sonora aí? Não, não, não. Pera aí. A questão não é o Adolfo mandar recado só pro Sérgio. A questão é o ciúme demonstrado. Exatamente. Esse é o ponto. Como é que chamava aquele programa lá de um programa de barraco que tem lá no SBT? Ou? Caso de família. É, a Fernanda Dutra Cardoso manda pergunta se foi pênalti e se vocês estão loucos, de que lado vocês estão, não foi nada. Mas a gente falou que unanimemente que não foi nada. Não foi, talvez ela estivesse comentando antes, quando a gente estava debatendo aí. Fernanda, não entendi. Todo mundo aqui, é difícil ter uma unanimidade. Teve dessa vez. O Adolfo manda que não acha que foi pênalti, mas foi tipo o lance que marcaram contra o América desde isso aí. O Adolfo tem uma finalidade aí, né? Isso aí não é à toa, não. Vai rolar, sim. O próximo caso de família vai ser assim. É. Ele elogia o meu amor, cara. Já anotou a dica aí, né, Adolfo? É caso de bisco. O Heitor manda que o Mano Menezes na coletiva depois do jogo falou que não foi pênalti no Arrascaeta. Marinho manda que nem o Mano, o maior chorão do futebol brasileiro, reconheceu que não foi nada na coletiva. Vocês estão atormentados. Gente, eu não tô entendendo. Todo mundo falou que não foi pênalti. Foi antes. Mas mesmo antes, não? Não, eu falei que no calor do momento, você também concordou, que se fosse dado pênalti ali, não seria sido nenhum grande, porque é um lance um pouco mais complicado. Acho que é isso que o povo tá muito nervoso. É. Pode analisar, vai. Mas claro, o negócio não entende nada de pênalti, não. Vocês dois aí não entendem nada de pênalti. Vocês não deixam agora perder o bicho. Não espera nem a gente molhar o bico aqui no licor de hoje. Agora que cheguei no próximo comentário da Fernanda Dutra e ela aí agora deu para entender, que foi antes mesmo, que agora ela mandou assim, consertaram. Todos falaram que não foi pênalti. E o Marinho também manda que não foi dessa vez que vocês viram o árbitro roubar o América. Marinho manda aqui também que a maior prova que o América historicamente é roubado em clássico é que estão estranhando o árbitro arbitrar igual. Só isso é passível de elogio máximo. Só lembrando o Marinho, quando o árbitro erra a favor do América, não é roubo. Ele tá agindo corretamente, cara. Nunca roubam pra gente. O Marinho manda aqui que também. Não, eu quero que seja uma arbitragem idônea, cara. Imparcial. Quero ganhar dos caras. Menos a final da cachorrada. Tem que ser roubado. Quero ganhar na bola, velho. Ganhar na bola, porque o problema é que se a gente for permissivo com o erro, com a má intenção, cara, a gente tá sendo igual aqueles que a gente critica. Então vamos ganhar na bola. Mas só uma vez, amor. Deixa eu ganhar só uma vez da cachorrada. Não precisa disso. Honrado ganhar na bola. Marcos Graça. Vamos parar com essa ideia de a gente sempre tem que levar vantagem em tudo. Esse é o grande problema. O Marcos só em cima do Atlético, gente. Não, eu nem em cima de ninguém, Corneto. Marcos Graça. Você é chato pra caralho, viu? vida, azar. O Marcos Graça manda aqui que... Marcos Graça, mano, as minhas estatísticas foi 1-1. Marcos Graça tá querendo concorrer à sua vaga aí, Sérgio. Mas você tá respondendo a mensagem do Adolfo que você pulou, hein? É porque o Adolfo tá falando muito. Sérgio defendendo o Adolfo? Eu acho que o negócio ficou feio aí, velho. E já vem o Adolfo de novo, ó. Penso que essa escalação que começou o jogo é que o América considera. É que o Anderson considera o melhor que o América tem. Eu acho que pro momento sim, mas o Renan, a vaga dele ainda tá meio aberta. Mas eu vou falar um negócio pra você. O Renan é o jogador de confiança do Anderson. Do Anderson, cara. Então não adianta. É o cara que ele aposta, que ele confia, então. Sem falar daquele agora, dia que ele tá devendo. Agora, um ponto a gente precisa aceitar. E é só isso, é só aceitar mesmo. Tá todo mundo aqui criticando, Renan entra, não entra, tarará, Felipe Amorim entra, não entra. A gente faria isso, eu faria aquilo, mas de fato foi o melhor jogo do América. Agora já tá esquecendo também de um cara que entrou e mostrou um bom futebol. Foi o Rui, cara. Exatamente. Foi. A sombra do Renan aí, ó. 5 minutinhos e foi suficiente pra ele fazer duas jogadas ali bem interessantes. Cara. E o Mike de cabeça é uma coisa impressionante, não é? Se ele tivesse a altura do Rubão, hein? Do Rubão? Que isso? Thales Maciel, manda aqui. Me expressei mal, entraria com o Magrão. eu não faria a alteração que o Anderson fez. Na substituição do Magrão, entraria com o Marion ou o Mike. Pony Franks, Formiga. Formiga, você tá precisando participar de novo aqui com a gente, hein? E ele manda o seguinte. Vamos ser justos. Renan tomou uma bola no fundo e deu o gol com açúcar pro Blanco. Em jogos decisivos, vale a regra de Vanildo. Contar com jogadores experientes, como o Renan Oliveira. Gostemos ou não. Bruno Henrique, é claro que o Amorim tem que se destacar pelo ataque, já que é sua posição. Porém, Felipe Amorim marcou muito bem. Anulou o lado direito do Cruzeiro, com a sua recomposição simplesmente não deixou o Rafinha jogar. Isso eu vi acontecer também. É, tem um comentário do Adolfo que começa com o meu nome, eu deveria ler antes para saber se eu falo isso lá, mas não deu tempo, então vamos lá, seja o que Deus quiser. Adolfo manda aqui, o Alisson, vai um recadinho para você. Calma, tem um delay entre o que vocês falam e aí os comentários. Ah, então foi tranquilo, tá beleza. Bruno Henrique, coincidência ou não, foi só ele sair que levamos o gol no lado que o Amorim estava recompondo muito bem. Por isso a titularidade dele. É, Bruno, dá pra justificar, mas não é pra isso que ele tá ali no campo, né? Então, ele fica devendo. Cara, mas sabe uma coisa que eu notei ontem, interessantíssima? Como é que o Amorim, ele canta o jogo do América? Vocês nunca notaram isso? Não. Mas é em dó maior? Como é que é isso? É meio quadradinho assim, entendeu? Porque não é futebol, não pode, né? Ah. Mas eu noto isso, cara. Ele gesticula, cara. Eu achei isso interessantíssimo ontem. Umas três jogadas, ele articulou assim, ó, apontando pros caras. Eu achei isso interessante, Ramon, cara. O Anderson Moreira poderia escalá-lo como auxiliar dele na beirada do campo. Né? Maestro, né? Não, mas talvez ele faça uma função que a gente não consiga ver, assim, talvez ele fechando no meio de campo. Talvez ele tenha uma função dentro do esquema tático do Anderson que seja importante. Ele talvez não tenha um jogador que faça isso, entendeu? Sem dúvida. É, não sei. Pode ser isso. Não, pode ser não. É isso. Porque a habilidade técnica ele não tem. Então a única coisa que ele tem é essa função tática, sem dúvida. Tô bem. É, só pra finalizar aqui, Henrique, tem só mais três. Lucas Bahia, espírito do... Aí só porque eu falei, chegaram mais dois. Lucas Bahia, espírito do Rodrigo Caio está no Ramon. O Ramon tá muito pacífico hoje mesmo. Não sei o que tá acontecendo com ele, não. Ué, mas depois de um jogo daquele, vocês querem o quê? Pô. A Fernanda Pereira manda que com toda certeza foi o melhor jogo do América. João Pedro Maiani, melhor jogo do Renan Oliveira. Adolfo manda aqui que promete ficar calado daqui pra frente. Pode falar, Adolfo. Deixa o Adolfo falar. Isso, defende, Sérgio. E o Marcos Grassi manda que foi o melhor jogo do América, um dos piores do Cruzeiro, não sei. E que mesmo assim não foi o suficiente pra ganhar. Como ganhar, então, na casa deles... Terá que ser um jogo muito fora da curva. Não sei, viu, Marcos? Eu não concordo tanto com essa história de que foi um dos piores jogos do Cruzeiro, não. Acho que o Cruzeiro realmente tinha algum desgaste físico ali. Mas o Cruzeiro não jogou mal, não. Acho que de vez em quando tem que dar um mérito pro América também. E quem disse que o Cruzeiro tem casa? Só o América no estádio, o resto dele é alugado. E falando em casa, essa proposta de diretoria da América tem feito em relação aos ingressos foi muito bacana, cara. Porque tirando a torcida atlética do estádio, eu acho que até a pressão sobre o juiz é menor. Sim. A gente consegue equilibrar né, no grito e na força, eu acho isso interessante. Agora, uma coisa que eu gostaria de pedir, que é uma coisa assim, que eu não consigo entender, é que é só o torcedor do América, não é, né, querendo também censurar ou botar regras sobre as pessoas, mas é questão até de bom senso de segurança. O sócio-torcedor do América evite de comprar ingresso para torcedor do Atlético do Cruzeiro, porque, cara, numa dessas o Cruzeiro faz um gol, o cara vibra, até inconscientemente arranja um problema pro cara, pro torcedor do América. E a ideia da diretoria é exatamente tirar o torcedor do Atlético do Cruzeiro, né, do estádio. Exatamente. Então, assim, as pessoas assim, pensam até numa questão de segurança, porque, bicho, não adianta a gente achar que futebol é uma coisa, futebol é paz, as pessoas vão se abraçar, não é, isso mexe com uma coisa assim, né? Você vê lá na Europa, a gente tá vendo agora no campeonato francês, né, Lyon e Bastiat, teve Besiktas e Lyon, né, que até nos países que as sociedades, né, tem uma instituição maior ou são menos violentas do que a nossa, o futebol mexe com as pessoas, né, não é que talvez o cara seja uma pessoa ruim, no momento ele estoura e, né, uma pessoa que é uma pessoa pacífica, então pode, futebol pode alterar, então as pessoas poderiam pensar nisso, né, evitar, né, de levar Leva um torcedor amigo atleticano e cruzeirense num outro jogo que não seja... Que não seja... Deles. Que é com o time deles. É. Agora, reforçando isso que o Ramon falou, acho que de fato é merecedor dos elogios essa política de ingressos que o América adotou nas semifinais e final do ano passado e que adotou nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que no futebol a gente tem que lutar com as armas que a gente tem mesmo. Infelizmente... ter torcida para dividir o estádio com eles, a gente não tem. Então, a gente não vai conseguir vender o número de ingressos suficiente para rivalizar na arquibancada. Mas a arma que a gente tem é tentar diminuir a venda de ingressos deles, então. E a forma mais fácil de fazer isso é aumentando o ingresso. E pelo segundo ano, isso funcionou bem. Ah, mas o espetáculo fica feio. Ah, mas o futebol mineiro vai ter uma semifinal com 4 mil torcedores. Bicho, o América tem que olhar o interesse dele também. Azar. A gente, né? Pelo menos, conseguiu fazer um jogo em que a gente jogou em casa, com o sentimento de estar jogando em casa, com a nossa torcida maior, gritando mais, apoiando mais o nosso time do que a deles. Exatamente. Isso aí. O que mais nós temos para comentar? Eu tenho duas coisinhas aqui que eu queria chamar atenção. Eu fico fazendo levantamento das estatísticas e tal, e eu reparei duas coisas aqui que eu não tinha reparado antes. Fernando Leal foi o nosso goleiro reserva a temporada inteira, mas nos dois últimos jogos, quem tem ficado no banco é o Glauco. Não sei se isso é alguma coisa relevante. Acho que ele tá machucado, não sei. É questão... Não sabia. Machucado. E a outra coisa foi que o Roger, que era o único cara que não tinha entrado, né, do elenco inteiro e tal, eu reparei também que ele não estava no banco ontem, mas entrou um outro zagueiro no banco, Marlon, talvez seja da base, não sei. Isso já acho... Quer dizer, se o Roger não teve nenhuma chance e nem no banco ele está ficando mais, é porque o Anderson gosta dele mesmo. Aí já era. Enfim. Pô, ele não tá mostrando também futebol que passa pra ele. Isso, exatamente. Nos treinos a gente não sabe, né? Exato, exatamente isso. A gente não tá vendo, a gente tá julgando essa ausência do Roger em razão do que ele apresentou no ano passado, mas a gente não sabe se ele comeu muita uva com passa, passas com arroz, arroz com passa, comeu arroz com passa e voltou 7 quilos mais gordo. Então, sei lá, esqueceu de jogar bola depois do Natal, a gente não sabe. Mas que é muito estranho, ainda mais depois que a gente viu o Justo. E só pra fechar aqui, o Hernandes tá fora do próximo jogo porque tomou o terceiro amarelo. E agora nós estamos com 5 jogadores pendurados. Ou seja, se o América passar pra final, podemos perder algum jogador que no próximo jogo. Tem Rafael Lima, tem 2 cartões, Tony, Magrão, Auro e o Renan Oliveira. Todos eles com 2 cartões. E eu consegui entender... Eu consegui entender o real significado da frase nada como um dia após o outro. Quando o Hernandes tomou o cartão, falaram comigo que ele ia estar suspenso e eu reclamei disso, cara. Eu falei, puta merda, o Hernandes não vai jogar. Então a gente percebe que as coisas ainda podem ser piores, nós vamos ter que aguentar o Pará contra o Cruzeiro. E o Hernandes fez a melhor partida para mim, nesse ano, pelo menos. Ano passado ele fez até algumas partidas. Recebeu bola de bala do jogo ontem. Sim, ele jogou muito bem, cara. E de fato, me deixa preocupado ter o Pará. Dentro daquilo que eu falei, que o Ramon concordou, é hora de ter jogador cascudo, é hora de ter jogador para entrar brigando. E o Pará, no clássico que ele fez, ele demonstrou ser bem inocente para marcar. No contra o Atlético, né? Aqui contra o Flamengo, aqui em Brasília, também foi o jogador que mais me... Outro ponto que eu queria falar, Henrique, sobre o Anderson. A gente até pega no pé e tal, tem hora que ele faz realmente umas coisas que não dá para entender muito, mas se a gente conseguir olhar com um pouco de boa vontade também pro trabalho dele, dá para ver que a coisa tá evoluindo razoável. A gente conseguir fazer esse jogo bom contra o Cruzeiro dá um pouquinho de esperança de que a coisa pode estar caminhando e que a gente pode estar no caminho certo, talvez, para a Série B. Mas não é nem sobre essa atuação dele como treinador que eu queria falar. Eu queria falar da questão da especulação dele no Atlético Goiás, que surgiu antes de ontem, né, e tal. Eu até cheguei a colocar no grupo como especulação. E ontem, na coletiva, eu escutei a coletiva dele, achei que ele deu um baile, assim, porque ele foi muito claro, e eu fiquei, de fato, impressionado com o tanto que parece ser correto o profissional Anderson Moreira. Ele falou, não tem nada disso, eu não fui consultado. Da outra vez que fui consultado, a primeira coisa que eu fiz foi levar a proposta para o América ter conhecimento. Dessa vez eu faria de novo. Ele falou, eu tenho contrato até junho, se de fato aparecer uma proposta e o América não tiver interesse em dar sequência no trabalho, eu vou pedir para que me avisem, para que eu possa definir o meu futuro e tal, mas ele se colocou à disposição para seguir no América, disse que aguarda que o contrato seja renovado. Eu fiquei impressionado. Eu lembro que no grupo o próprio Thiago Reis falou do quanto ele é profissional e deu para sentir que de fato a gente tem um profissional sério no comando. Isso é claro que não adianta nada ser sério se não for bom. Então, o bom a gente ainda vai perceber, mas pelo menos deu para perceber que temos um cara sério ali. É só ganhar o bicampeonato que tudo está perdoado. Né? Pontue. Verdade, parabéns, Taro. Porque futebol é isso, tem que cantar, tem que estar, é nosso tempo. Teve um negócio ontem que fez toda a diferença. A Barra Una não estava com dois, mas sim com um trio de metais. Quando eles falaram que ia tocar um trio de metal, eu falei, não, vai ter tipo Motorhead, assim, tal. Eu fiquei um power trio, pô, eu fiquei, pô, vai ser legal. Aí, saxofone, não sei, pô. Tá foda, viu? Não fala do sax, não, que legal. O Brento vai ficar... Seita verde, avacalhada, batom verde, também estavam numerosos lá e fazendo barulho. Foi muito bom. Foi, a gente conseguiu ficar lá. Cara, mas isso é fácil. Cara, mas clássica torcida do América sempre canta, é uma coisa incrível. É. Pois é. Aí tá aí. Então, beleza, cabe a crítica então. Do mesmo jeito que a gente critica os times e não joga com a mesma intensidade contra as equipes mais fracas, fica também o puxãozinho de orelha pra torcida e não canta com a mesma intensidade e joga contra os times mais fracos. Talvez esteja aí o problema. Olha aí. Será? Não. Mas enfim. O César, você falou que tinha dois pontos. Acho que você falou só o primeiro, né? Não, era isso mesmo. Era isso mesmo? Os reservas lá e os cartões. A gente não debateu o Hugo Almeida, né? Isso que eu ia falar agora. Então vamos lá, Wallace. O Hugo Almeida tá devendo. Nós temos. Eu tava comentando isso com o Sérgio ontem no estádio. Rapaz, a gente tem um jogador que, pra mim, a gente nunca vai conseguir criticar e falar ele é ruim, horroroso, porque ele sabe dominar uma bola, ele sabe passar, ele não dá nenhuma presepada durante o jogo e tal, não sei o quê. Mas eu acho muito complicado também você ter um centroavante, você ter um camisa 9, que nem errar gol ele erra, cara. Isso me incomoda nele, porque falta a participação dele lá na frente, finalizando alguma jogada, tendo sede de gol, participando. Ele não chama gol, a bola não vai até ele. A gente vê o Blanco tendo chance de gol, a gente vê o Renan e tal. Ah, mas ele abre espaço, ah, mas ele faz o pivô e tal. Consigo concordar, mas a gente vai precisar de um centroavante que empurre a bola pra dentro da casinha. Sim, faz falta. Por outro lado, eu achei que ele fez muito pivô, fez muito bem feito. Você falou, né? Trabalhou... Diga, Ramon. Não, eu concordo com você. Ele me lembrou muito o Fábio Júnior naquela... Quando ele veio para o América, que ele ficou um tempo sem fazer gol, mas ele estava fazendo papel de pivô, voltando, marcando. E eu achei isso muito parecido com o que o Hugo fez ontem, que tá fazendo, cara. Concordo que o atacante vive de gols, mas eu acho que ele também tem aquela questão da função tática, que ele tá cumprindo o que o Anderson, né, talvez necessite pro esquema de jogo dele. Eu até acredito na missão tática que o Emerson deu pra ele, esteja enfiar a bola pra dentro. Sim. Mas assim, por mais que, de vez em quando, o atacante tem essas coisas, a coisa fica zica, né, não consegue marcar nem nada. Não sei se é bem caso do Hugo, ele já marcou alguns aqui, tá devendo alguns gols, tá, mas eu gostei muito da movimentação dele ontem, eu achei que ele recebeu bola e puxou marcação, deixando o outro companheiro livre, quis fazer tabela, sabe, foi muito mais assertivo que o Renan, por exemplo, na minha opinião, pelo menos, muito mais assertivo que o Renan, que vocês viram fazer um jogo melhor depois de errar o gol. Eu também concordo com você, eu acho que o Hugo tá fazendo uma função bacana. Ô, velho, deixa eu só entrar aqui, porque tem um comentário muito bom. Marcos Graça. Centroavante tem que meter gol. Pra fazer o pivô, eu indico o meu dentista. Muito bom. Muito bem. Tá, seu dentista não marca gol, né? Ele faz pivô também. O América teve um grande jogador que fazia gol e era dentista, o Silvio. Ô, gente, não vamos esquecer que o Borges não foi um grande artilheiro também, não, mas ele só fez aquela barrigada pro Danilo fazer o gol do título ano passado. Não, beleza. Então, mas, então deixa o Hugo fazer a barrigada na final. Aqui, quem deu a bola pro Renan foi o Blanco, não foi o Hugo, não? Não, peraí. Pro Renan fazer o gol que ele perdeu? Pro Renan perder. Não. Foi o Blanco. O Hugo o Blanco toca tocou pro Hugo. O Blanco toca pro Renan. Pro Renan. Eu achei que a assistência tinha sido... Não, mas a jogada foi dos três ali, os três elogios, né? A jogada foi ótima. O Marcos Graça está me perguntando aqui o que é um jogador assertivo. Veja bem, Marcos, eu não sei que hora que eu falei isso, não. Que hora que eu falei? Elogiando o Hugo, ué. Foi desmascarado. Assertivo, então, acho que tinha que estar aqui. É um jogador que propõe jogadas com o maior número de acertos. Perto de Rubens, perto das opções de centroavante que nós temos. Acho mais efetivo, talvez fosse a palavra mais adequada. Mas então tá, o que mais? Vamos votar? Vamos falar rapidinho do bolão, Sérgio? Eu nem vi o resultado, você botou lá, né? Botei. Ah, quando você não tá na liderança, você não vê, não. Aí você não... Sim. Então... Ah, o Henrique está decadente, né? Está só não, caindo no bolão. Henrique fez então... ponto. Você quer... Quem tá liderando o bolão agora é o... São dois. É o Heitor e o César. Eu não vou fazer igual você faz, que eu vou ficar lendo o nome de todo mundo. Eu quero saber quantos pontos que o senhor fez, ó. Eu fiz o mesmo tanto que o senhor, por isso que a diferença continua a mesma. Como é que eu tô decadente? Você não. Ué, porque eu tô subindo posições e o senhor tá descendo posições. Eu acho que pra esse momento... Eu tô a três pontos da liderança. O que são três pontinhos da liderança? Eu acho que vocês não têm capacidade pra ficar discutindo sobre ser sommelier do palpite do outro. Eu acho que a gente devia abrir espaço pro Lincoln se manifestar a respeito. Você tá com quantos pontos, Sérgio? Eu tô com 46. Ah, vai tá longe demais. Aqui, ó, eu vou te falar uma coisa. O senhor reze, porque se eu ficar a menos de 10 pontos do senhor, eu vou ser o vencedor moral da nossa disputa aqui. Você vai? Eu preciso rezar, eu sou bom assim mesmo. Tá, deixa eu só pegar os líderes aqui então. Porque a Anne era a líder até o começo da rodada, né? Aí a Anne resolveu que ia querer matar todo o coração e sugeriu um 3-2. Ela é louca. Assim. Não dá, né? Aí não pontuou essa rodada, ficou com os mesmos 61 pontos. Foi ultrapassada. Foi a única rodada que eu não pontuei nada. Tá vendo? Basta um deslize. E era a única que você podia ser. Estou melhor que os senhores. Toma! Tipo assim, chupa decadente. É por aí. Vamos lá, então. E tá embolada a briga lá em cima, viu? Tá o César embolado. Santos, tá. O Heitor Miranda com 62, o Alan Rejane e a Anne com 61. E este decadente que vos fala... Tá ali com 59, a 3 da liderança, só aguardando aquele momento. Ô, gente, tem um negócio importante que vocês vão parar pra pensar, viu? É claro que a gente sabe que o América vai ganhar do Cruzeiro, que nós vamos à final. Contudo, existe a possibilidade remota de que o América não vá à final, e caso isso aconteça, a próxima rodada é a última rodada do bolão. Então, tenham isso em mente na próxima aposta. Então, seu César Santos e Heitor Miranda com 62, Alan Rejane e a Ana Araújo com 61, eu com 59, e depois vem uma Renan que tá... Né? É segundo pelotão. Muito bem. Temos voto popular, Sérgio? Temos. Deixa eu buscar aqui, peraí. Então tá. Enquanto o Sérgio busca, só para registrar um negócio aqui, Henrique. Registra um negócio. Ontem estávamos no jogo assistindo, eu e Sérgio, e aí o Magrão cobrou uns três escanteios daqueles, daqueles mal enjambrado, né? Aí eu fiquei puto pra caramba, Sérgio também. Aí logo após um escanteio do Magrão, nós xingamos pra caramba, falamos: Magrão, nunca mais na vida tinha que bater um escanteio. Não é possível que não arrume outro jogador pra bater escanteio e tal, não sei o quê. No próximo lance foi um escanteio, Magrão bateu o gol do América. Pois é, nunca critiquei. Muito bem. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá, você quer bala ou colatino? Eu quero colatino pra gente terminar em alto. Então tá, o colatino nós tivemos um voto pro Felipe Amorim, aí tivemos um empate triplo, aliás, duplo na segunda posição, Enderson Moreira com 4 votos e Alex Silva com 4 votos. Calma aí, quantos votos teve o Felipe Amorim? Um voto. E aí depois, Enderson e... Alex Silva com 4 votos. E o vencedor foi o Renan Oliveira com 5 votos. Renan Votril, com 5 votos, é o vencedor da turma, da galera. Vamos lá, vamos começar pela visita. Dona Anne, quem foi Colatina? Como eu disse pra você, enxerga esse cara de longe. O cara que fez gol. Não, mas Colatina, esse é o Colatina. É o pior. O Colatina pior? É. Não voto... Ninguém, não justo. Ninguém. Nós tivemos alguns votos pra ninguém também, né? Isso. Você é, não, é que aí eu não contabilizei, né? Não, mas eu acho importante pra mostrar a atmosfera em que está a torcida nesse momento. Isso é tão não raro. Que ninguém vai ganhar, será que? É, ninguém pode ganhar eventualmente. Não foi o voto popular, não foi a grande coisa, mas eu acho que a possibilidade do ninguém, especialmente para a Colatina, é dessa para bala também, ela deve existir. O voto branco tá aí, não tá? Então. Não, tá certo. Mas, se não me engano, foram uns dois votos para ninguém. Foi uma coisa assim, não tiraria o título de Renan Votril segundo o voto popular. Seu Ramon Gregório. Então, eu vou votar para bala, no Colatina, né? Bom... É, eu não me escondo, não, cara. Eu vou votar no cara pra Colatina. Eu vou votar no Corneta, velho. Eu acho que o senhor quer justificar o voto por afinidade? Não, eu acho que devido ao humor do Corneta que anda contagiante ultimamente, né? O Odinho é um azar, eu vou votar nele pra ele não ficar triste, não. Pra pelo menos ele, né? Pelo menos ganhar alguma coisa nesse final de semana. Tá vendo, senhores? Isso é um voto em ninguém, mas é um voto em ninguém covarde, que aí vota no colega. Eu fiquei na dúvida entre Felipe Amorim e Alex Silva, mas eu acho que eu vou votar no Alex Silva. Alex Silva. O trem vai dar empate, hein? Pelo amor de Deus. Corneta, você tá aí? Você entrou, saiu, voltou, o microfone tá mudo aqui, eu não consigo mexer nisso. Eu acho que aí caiu, não é isso, Corneta? Era Gado, minuto, hold a minute. Pode falar. Ah, voltou? É porque meu celular acabou a bateria, tive que entrar pelo notebook. Não, primeiramente, muito obrigado pelo voto, Ramon, viu? Não esquecerei. Tá? Vou responder, vou poupar os comentários em relação à nossa visita, mas vai pra puta que pariu, viu? E, segundamente, Renan Oliveira. Ainda bem que ele poupou. É. Ah, Renan Oliveira, muito bem. Renan tá com dois votos. Eu vou votar. O Alisson, pode votar. Eu pensei em não votar em ninguém também, mas. Até porque eu acho meio injusto votar no Renan Oliveira por ontem, porque depois do gol ele perdeu, mas o gol perdido é muito importante para a partida. Aquilo ali era fundamental para a gente, era um gol muito fácil fazer. Então, pelo peraí, só um minutinho. O gol perdido, eu vou gravar aqui, aspas. Gol perdido é muito importante para a partida. Tá bom. É isso aí. Nós vamos vender. Mas pelo gol e sem tanta empolgação, já votei no Renan para Colatina com muita empolgação. Hoje, com pouca empolgação, mas Renan Oliveira. Muito bem, eu também vou votar no Renan. O Renan fica com 4 votos. E vai então para Colatina dessa rodada. Eu não volto com essa dor no coração, não. Eu não vi essa melhora que ele fez do gol perdido. Para mim, continuou sendo... Poderia votar no Rubens também, cara. Que não entrou em campo, né? Mas ele foi o pior em campo, tem certeza. No banco ele foi o pior também, tem certeza. Tá vendo? É por isso que você recebeu o voto do Ramon. O senhor quer falar alguma coisa, seu Ramon? Não, tá vendo, cara? O meu voto já é antecipando a cornetada do Corneta. Eu sabia que ele ia me deixar na mão. Ele ia justificar o meu voto, cara. É o contra-golpe, olha que coisa. Então vai, já que você tá aí, Ramon, qual foi o bala? Então, eu vou ficar em dúvida, cara. Eu vou... Entre, pra mim, o Messias jogou muito, né? E o Blanco. Eu vou no Messias, que o Messias é um cara pouco lembrado, né? O Blanco a gente já conhece. Eu vou votar no Messias, cara. Eu acho que ele fez uma partidaça ontem. Messias foi gigante ontem. Eu esqueci de pedir o voto popular, Sérgio. Vamos lá, peraí. Voto popular. Nós tivemos um voto no Hernandes, um voto no Blanco, dois votos no Enderson Moreira, 3 votos no Auro, 3 votos. Desculpa. Voto no Enderson pra bala? Pra bala. Sim. Ele ganhou 4 votos como Colatina e 2 votos como bala. Okay. 3 votos no time todo. E o ganhador foi o Messias com 6 votos. Muito bem, menino Messias foi o vencedor, recebe seu segundo voto da noite. Achei muito justo o voto do Hernandes, viu? Não vai ser meu voto pra bala, não, mas achei um voto muito justo. Ele tá no shortlist do jogo ontem, porque fez um partidaço. Anne, quem foi o... Agora sim, o bala, o melhor em campo. Agora é o menino que fez o gol, não é isso? O menino Messias, tô vendo, tá registrado. Você que tá rindo aí, seu Corneta, vai votar em quem? Menino Messias também, tá merecendo um cadinho, né? Ah, vai ser unânime, o Alisson. Pois é, eu concordo. O Alisson voltando com o Ricardo depois para mudar o voto, tenho certeza. Não esqueci, o Alisson. Não esqueci do golpe do ano passado. Eu concordo com você, Henrique, que o voto do Hernandes é bem justo, mas eu também não vou gastar meu voto com o Hernandes, não. Vou de Messias também. O Messias, eu já estava elogiando ele lá durante a partida, muito antes dele fazer o gol. A atuação dele na defesa ontem, para mim, foi irretocável. Tava um gigante em frente ao ataque do Cruzeiro. Tava defendendo muito bem, cortando as bolas com muita propriedade, segurança dentro de campo. Você vê que já não tem mais uma câmera, tem uma data. Ataque com banana. Então, meu voto hoje também será do Messias. Foi unanimemente. Peraí, eu não voto. Não? Ah, você não votou, não? Não, não vota não, Sérgio. Fala dois. Você deu um voto popular. Perdão, você deu um voto popular e eu achei que você já tinha votado. Então, quem Messias você vai votar? Não vou votar no Messias, não, que eu não sou. Então, senhor, dá licença, vou botar seu microfone, o senhor não vai falar mais nada aqui, não. Pode falar, vai, tô brincando. Eu vou votar no time todo. Eu acho que o time inteiro foi foram 10 blancos, igual eu falei. O Messias faz parte do time todo, então foi unânime. Muito bem. Algo mais, senhores? Eu tô esquecendo alguma coisa? Ah, o que a Tel falou? Acho que nada. Messias, Páscoa e Coelho. Olha aí, não é que é? Será? Mas final de semana, ano que vem, não tem Páscoa. O que a gente faz? Ah, desculpa. Olha, eu fiz um trem errado. Anne, comenta de novo que seu som tava baixo. Oi. O que a Tel falou? Páscoa e Coelho. Parece um sinal. Olha aí. Tomara. Então, estamos aí. Quer fazer uma última rodada de comentários? Ah, Alisson, mais alguma coisa? Não, só o João Pedro Maiano falando que foi ele que votou no Hernandes. Ah, foi ele. Pois é, João, eu lembro disso, eu vi mesmo. E o nosso Hernandes é sem H. Não pareça atleticano. Lembro corretamente. Muito bem. O que mais? Acho que é isso. Aqui. Quem é o Bob Esponja? Ah, o Bob Esponja vai. As pessoas vão saber. Vamos falar. Não, vamos deixar pro próximo programa, gente. Calma. Peraí, programa. Deixa eu falar aqui. Diga, Sérgio. No último programa, eu não participei, foi a dupla aí, né? Sai Guarabira. O Adolfo, meu brother, Adolfo. Licor de fico. Adolfo. Meu brother Adolfo aí perguntou como que tava a parcial do Bale Colatina. Ah, sim? Você quer dar parcial? O que que você acha? É claro, o Adolfo te pediu. Depende, porque dependendo dos... É, o Adolfo pediu. Eu não daria, não, porque dependendo de como estiver a parcial, já há definição do campeão, já que faltam muito poucos jogos pela frente. Então, iremos entregar prêmio esse ano? Você pode ir lá dar um abraço. Eu vou ter que acertar o nome dessa vez, né? Ajuda. Muito bem. O povo não sabe dessa história, não, que você chamou o João Ricardo e João Vitor. É, eu tava falando de política na hora. O João Vitor Xavier. Vamos deixar no ar. Tá definido, Sérgio? Provavelmente tá, não. Não tá, não. Tá tudo embolado. Mas se não quiser falar, beleza. É só pra lembrar. Bala? Os dois. Sério? Tanto bala quanto bala. A bala tá embolado? Tudo embolado. Que isso, mas preocupa, cara? Não. O Watson vai empurrar o João Ricardo no final das contas, lá na marra. Ô, Sérgio, achei que o Blanco tava disparado, cara. Eu também achei, por isso que eu não queria falar. Se tá embolado, conta aí, ué. Vamos ver. Eu digo até mais, o Blanco nem está ganhando. Que isso? Não, vamos fazer o seguinte, não vão revelar, não. Deixa pra surpresa. Então fica porque pra aí surpresa. Pode, é porque se aí a pessoa pode deixar de votar em um pra votar no outro, entendeu? Ô, Sérgio, só pra te fazer uma pergunta. Essa contagem que você fez aí foi antes do licor de banana ou depois do licor de banana? Aqui, ó, eu vou te dar só uma palhinha, tá? Sem revelar. O Blanco, provavelmente, é o cara que mais foi votado como bala. Se fosse na contagem de votos do ano passado, ele estaria ganhando. Mas como a gente faz, é a maioria do programa, então tá muito embolado. Entendi. Muito bem. Vamos deixar o segredo, então, pra depois. Beleza. Pode atrapalhar, eu acho. Não, eu acho difícil que vá atrapalhar a corneta. Se a gente fosse muito sério na hora de votar isso, né, também, e tivesse rabo preso. O negócio de rabo preso aqui não é com a gente. Eu queria ver... Olha só, já temos aqui um resultadinho aqui. Eu não sei como fazer isso, mas diz o voto, porque eu não consigo ver o resultado sem votar. Então, eu tô dando um voto aqui no Alisson, que é o que não tinha voto, e aí colocando esse meu voto aqui no Alisson, que não quer dizer nada, viu, gente? É só porque ele era o menos votado aqui, então, pra ficar mais próximo às porcentagens. O Alisson é considerado uma pessoa séria, né? Pois é. O Alisson é credibilidade. É o único que não tem voto, pois é. O Corneta se tem 54% dos votos para ser o Bob Esponja. O Sérgio Tavares tem 18%. É, eu e Ramon temos 9%, sendo que 9% significa um voto. Então, se 9% é um voto, o Sérgio tem 2% e o Corneta tem 6%. É isso. Então, segundo o povo, o seu Corneta é o Bob Esponja. Então, eu vou pedir ao Bob Esponja que dê a mensagem edificante da noite. Vamos deixar para semana que vem? Eu acho. Eu acho que deixa. Vamos deixar. Vocês estão igual o João Kleber, pô. É, pelo amor de Deus. É uma jogada de marketing. Eu acho que vai ficar pra semana que vem. É marketing, velho. Os dois mais votados, ou seja, Corneta e o Sérgio, estão querendo que deixe pra semana que vem. Então, se os dois mais votados estão querendo que deixe pra semana que vem, eu vou deixar pra semana que vem também. Então, quem vai ler a mensagem edificante sou eu, que é uma mensagem edificante retirada da filosofia e do cânone. E a mensagem edificante para nós apaixonados pelo América é a seguinte: o amor é entregar a alguém uma arma e deixá-lo apontar para sua cabeça, acreditando que ele não vai puxar o gatilho. Bob Esponja. Essa é a mensagem edificante dessa noite. Muito bem. Seu Corneta, o senhor tem alguma outra mensagem edificante? Não, o seu Corneta tá muito atrapalhando, nem pensando nessas bagaças ultimamente. Mil desculpas. Mas semana que vem eu prometo que eu vou estar sobra e vou falar uma. Ramon, supipa. Tava te achando quietinho, descobri que eu tinha deixado seu microfone no mudo. É brincadeira, viu? Era o sonho da minha falecida mãe me colocar no mudo. Brincadeira, viu? Viu? Eu falo nada. Eu não vou. Hoje ninguém vai me tirar do sério depois da bela exibição da América. O senhor hoje está realmente tá no Manaus. Muito bem. Ele só vou 5 casais no motel essa semana. Tá feliz. Muito bem. Fiz a operação. Vamos às rodadas de despedida? Nenhuma objeção, então vamos. Ninguém quer ir embora. Andy, muito obrigado pela participação. Esperamos que você volte muito mais vezes. Então, dê seu boa noite, dê seu tchau pra turma. Agradeço aos rapazes pelo convite. E domingo estaremos lá no Mineirão, firme e forte. Muito bem. Seu Ramon Tavares. Ramon Gregório, Ramon Tavares, olha o que eu fiz. Daqui a pouco o amigo do CRI vai te xingar aí. Vamos pra cima deles, não. Rumo ao bi, muito bem. Seu Corneta. Eu, presente. Boa noite, coelhada. E lembre-se, domingo que vem tem mais. Nossa, eu achei que vinha alguma coisa, cara. Eu pensei, mas não veio nada. Eu levantei a bola assim, mas vai sair do meu útero, assim, a treta, mas não saiu não, velho. Todo mundo pensando, agora o Corneta vai falar uma coisa. Agora vai. Bacana, vai jogar pra cima. Ele... Domingo que vem tem mais. Domingo. Muito bem. Sérgio Tavares. Boa noite, galera, e um boa noite especial pro meu amigo Adolfo. A sua mulher não tá com ciúme, não, Sérgio? Isso, rapaz. Olha, seu Fernando. O programa vai ser caixa de família mesmo. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra todos. E domingo que vem, vamos lá pra tentar essa vitória e rumo ao bi. Então é isso, senhoras e senhores. Curtam os Decadentes em todas as redes sociais. É só procurar Decadentes América e no que aparecer é nosso, tudo nosso. O próximo jogo, como dito, domingo às 18 horas no Mineirão. Isso quer dizer que a gente volta na outra segunda-feira, no dia 24 de abril, também às 8 horas, para fazer essa lambança aqui com a revelação do ano. Quem é o Bob Esponja Decadente? Interrogação. Muito bem. Isso não foi para final, né? Você olha aí, o João Kleber tá demais. Você já comprou sua TechPix? Os senhores viram que correndo. Vamos falar de tecnologia. Agora temos Kleber Corneta. É o João Corneta. Eu fiquei sabendo, inclusive, que o Alisson vai armar um teste de fidelidade entre o Adolfo e o Sérgio. Verdade. Agora enfim, o próximo capítulo. Muito bem, senhores. Vamos parar de bobagem. Segunda-feira que vem nós estamos de volta para falar do segundo jogo da final. Obviamente, para falar da vitória do América sobre o Cruzeiro, que nos levará passo a mais no caminho do bicampeonato. Certo? Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, vai estar no MP3 já lá no feed. Passa pro coleguinha, presente o Decadentes pro seu amigo americano. Vamos crescer a comunidade. Certo? Muito obrigado, senhores. Abraço a todos e até segunda que vem.